Trocando ideias, já perdemos altas horas de sono, tentando encontrar uma saída pacífica pra uma das maiores injustiças, o abandono. Vai, me diz como se pode existir algum desses peregrinos verdadeiros inquilinos nas ruas que pagam preço muito alto por esse aluguel. Se conheceram ali, confusos esses marujos, se descobrem em um barco furado e cansados de sofrer sem saber o porquê, se perguntam: me diz o que foi que eu fiz, por que estou aqui? Eu sei, sou prisioneiro, mas que crime que eu cometi? Querem me eliminar por todos os lados, vejo estampada indiferença, compaixão, por que será? E suas perguntas seguem sem respostas. Descobrem com o tempo que as mesmas punhaladas que ontem recebem também foram dadas sem piedade. Seus pais é demais, carregando a cruz sempre pesada. E mesmo sem cometer falhas, são considerados suspeitos. Suspeitos que nada culpados. A pobreza e a indigência são karmas com os pais. O sistema psicopata que queima, que aniquila, que mata. Não sabe conviver, não nos peça calma, ironia. Você jogou todo o teste, sua mente fraca, diabólica. Só não contava com a nossa revolta, nossa volta por cima. Não nos peça perdão. Pegou pesado, meu caro, pegou pesado. Pegou pesado, meu caro, pegou pesado. Pegou pesado, meu caro, pegou pesado. Pegou pesado, meu caro, pegou pesado. Esse pau é puro, para nos calar. Se liga, o clima agora é tensão. Vamos engafetar o manda-chuva, o pistolão. Traíras estão na mira e nossa ira não é só pressão. Não. Só que por sorte desses capachos será assassinato sem morte. Vamos apagá-los com nosso raciocínio. Quem diria tamanho, atrevimento de uma raça que eles sempre consideraram de símios. Subalternos, eternos, otários, pode crer, sempre foi um escracho. A maneira pela qual nossos valores foram roubados, deturpados. Os livros raramente contam os verdadeiros fatos. A história é maquiada e maldosamente criada para nos incriminar, denegrir nossa imagem. É assim que trabalha o capitalismo selvagem. Direitos elementares, alimentares, pasmem. Na cara dura, negados, o pão de cada dia. Na sarjeta, uma gorjeta dada com a pior das intenções. Não para matar a fome, mas sim na dose exata para nos manter esfomeados. Dependentes dos barões, dos poderosos chefões, belegos. Vamos devolver-lhes o presente de grego. Se liga agora, peça de baixo. Você não se tocou, se ferrou, seu campo tá todo minado. Francamente, não somos fracos. Seu erro foi desprezar o adversário. Somos francos atiradores, perturbando suas últimas horas. O ataque maciço prossegue. Uma página na história se escreve sobre o mal político. Por que você não some daqui? Acho bom você abrir. Ninguém mais quer te ouvir. Vá, antes que alguém te apague. Evite seu próprio massacre. Você nunca foi a cura. Pelo contrário, eterna doença, a causa de toda essa encrenca. Vá, nos deixe em paz. Fala em nome dos pobres, mendigos, prostitutas do cais do porto, onde prolifera o aborto. Não, não, Brasil não está morto. Se manda com a grana roubada, eu falo de alma lavada. Você não é você, você é simplesmente isso. É sujo, é podre, é lixo. E suas perguntas seguem sem respostas. É demais, é demais. Subalternos, eternos, otários. É demais, é demais. O pão de cada dia na sarjeta, uma gorjeta com a pior das intenções. É demais, é demais. Se você ouviu, gostou, botou fé. Se você ouviu, gostou, botou fé. Se você ouviu, gostou, botou fé. Se você ouviu, gostou, botou fé. Estamos juntos pro que der e vier.